077, hold position. Mantém posição alta. Position condo 077. Andrei 567, então tá aqui em frente via pátio Lindy Alfa. Ponto de espera vai chamar a torre 286. O TAM 3894 reduza para unir para 190 nós. 190 nós, 3894 descendo para 2000. 2190 nós, TAM 3894. 94 pro lock agora, direita 070. Direita 070, 3894. Caller 077, proceed your taxi via 811 Indian Alpha. On holding point, contact tower 118. Caller 077, we continue your taxi via 811 Indian Alpha, holding short runway 10 at holding point 118.6. Engine 276 completa final, check o trem, torre 118, meia bom pulso. 286, grava, volta lá. TAM 3567 decola de imediato sem parada. Autorizado alinhar e decolar sem parada, pista no zero, vento no 70 graus com 09 nós, 1020 em altímetro. E decola sem parada, TAM 3567. Oi, Salvador 273 da Gol. 2 milhas e meia do Aurea Mark, baixa travada. Ciente, Golo 273, 1020 no altímetro, compreendido já embaixo travado. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Airbus da TAM, tomando posição, cabeceira no zero para iniciar a decolagem. Aguarda, o 273. Sons visuais, o Alfa Bravo Papá, na linha do litoral, reporte de AUG descida, mantendo 075. O TAM 3894 estabilizado? Estabilizado, 3894. Gente, positivo, vai seguir um Boeing 737-800, agora a 12 horas do CEO a 6.5 milhas. Completa final, checa o 3, chama a torre 118-6, 3894 e com pouso. TAM 3894, obrigado, boa noite. To call now Recife on frequency 126.85, if unable 125.45, bye bye. 20, o número 2 na aproximação, reporte por gentileza passando o marcador externo, baixado e travado. Gol no 273, livre pulso, pista no zero, vento no 60 graus com 08 nós. Livre pulso no zero. 3567, decolado ao 54, transfere agora o controle no 20.8, bom voo. 208, obrigado. 545, Epsilon, 22. Deus, boa noite, obrigado. Boa. Dayal Leda Bridge, Upper Zulu 16 e o transponder 5546, o controle. 120.8. 08, posição 9, vai chamar a volta para posicionamento, obrigado. Tá, autorizado, pátio mundial, sua ponta de espera, chame torre 286. Pátio mundial, posição 7.0. Salvador Zoa, furnace, Roger Condo 077, holding short, runway 10. Roger Condo 077, intent to reach, please. maintain position from 077. And could you confirm, please, our initial climb altitude for departure? Could you confirm? Please confirm the altitude we are cleared for departure. 4,000. Copy, from 077, 4,000. From the altitude transition. 077, please, the cleared altitude first for departure at 4,000 feet, confirm. Oh, the flight level did you request? Request flight number 310, Condor 077. See, altitude is 310. That's copy, flight number 310, and this for our departure, Condor 077. Okay, the first altitude. Passou o marcador externo, tá? 3894. Gente, continua a aproximação, aguardando a pista livre. 94. Bruno 273, seu solo 57, liberou, chama agora o solo 219. 219, grato. Conforme a rota do plano de voo. A subida será da Elle da Frente, com a primeira curva à direita após a decolagem. 5552 é o código, 120.8 é o controle. Tivo aprovado 340, após o gol no meia, 13 postos, subida será da El com curva direita, da El Leda, Leda direto bridge, transponder 5552 e controle 1208. Correto, prospecto para mim. Camarada, está na 8, obrigado. Vou no 273 para nós. Pulo 273, está desautorizado, Alfa de Jet, posta 102. Alfa de Jet para o 2. Hexa. Confirme? Voar direto, Elefa, 3567. Vem na proa de árvore, aqui tem uma formaçãozinha. Livre. Obrigado. Web 6720 na escuta. Outro. É só chegar um pouquinho mais pra frente aí, por gentileza, pra a nave ingressar aí a retaguarda. No solo 59, liberou já, chama agora o solo 12, no décimo 9. 209, tá 3294. Candy 077, clear takeoff, runway 10, the wind is 170 degrees, with 08 knots. Condor 077, we are clear for takeoff, runway 10. 94, muito boa noite, taxi autorizado, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, 1, 3894. Zero, após o tráfego. Telecom. 077 contacting now 120.8, you are born at 02. 120.8, bye-bye, contact 077. Good evening, Condor 077, passing 1700, climbing flight level 310 on departure. Condor 077, climbing flight level 310, Puka departure. Condor 077, climbing flight level 310, we follow the Puka departure. Tell me what's causing your dental. Minha 720, atentando a enxerga do doutor, turbulência do 767-300 decolou à frente, quando pronto, em livre decolagem, pistão 0, vento no 60 graus com 10 nós. Decolando a 10, 67-300. A 720 da web, é o 04 decola, controle agora em 120.8, bom voo. 208, tá logo. Pronto para cópia. Autorizado da Leão, 360, via Pêssego 10, da Elmeda Bridge é subida. Curva direita após a decolagem, 5550, código 1208, é o controle. 360. Autorizado, de passo 0, da Elenda, frente, curva direita, 0-1-0-8-0-1-0-1. Correto, chama para continuar de estouramento. Chama para continuar de estouramento. Zero. Foi lida. Obrigado. Condor 077, Salvador Control. Go ahead, Condor 077. Maintain priority heading until 20 miles. Condor 077, maintain present heading until passing 200 miles from Sierra Victor Delta, confirm. Maintain present heading until 20 miles. Condor 077, maintain present heading until 20 miles. Bravo 11, boa noite, é o Gol 567, toma 7, localização Brasil. Guarda-cópia, prepara Arbor, é o Lincoln, 767. Salvador, 6720? Siga. Precisa abrir, senhor? Guarde. O 567, pronto, copia. Pronto, copia, no 567. Autorizado Brasília 3, dia 3 do Luno 7, tirado arboralmente a subida, curva direita após a decolagem. 5551 é o código, 1208 é o controle. Ok, copiou, autorizado Brasília, nível 360, via Apesuru 17. Decola da 10, curva à direita, saída Arbor Elefa. 5551 é o transponder, 1208, controle, Gol 177. Correto, respeitadamente. Chamará remota uma dúzia. 077, inbound to Zipa. Obrigado. Seven seven, Patsak level 170, contact now, receive center, frequency 12685 or 12545. Condor 077, we're passing now flight number 170, contact 126.35, if unable, 125.45. 12685. Confirm 12685 and make up 12545. That's correct. Bye-bye. Salvador 3897 no 08 para pushback acionamento. Fique a base. A escuta. M720, passa nível 190, chama o centro Recife, frequência 1251, no terra 3325, boa viagem. 251 no 3325, obrigado, boa noite. Alfa Bravo Papá, controle. 601, Bruno está pronto para push, descendo no mesmo canto. Isso, prossiga para o corredor de Caixa-Pegos, Paripe, após rotatório formando visual com aeródromo. Ajuste no 020. Desça da presente para 1.500 pés. Eu vou voar agora na proa 030, curvando à esquerda, proa 030. Patching de alfa, ponto 0.286. Patching de alfa, 286. Da 3897, após a passagem do Janela Retaguarda, seria iniciando 8. Aqui, após a passagem do Janela, inicia a reposta ataque 4, só tem início de tarde. Enem 6259, autorizado alinhar, decolar, pista no zero, vento autonomia 0 graus com 08 nós. Confim 360, via 2 do Luno 6, da Eulida Bridge a subida, curva direita após a decolagem, 5556 é o código, 1208 é o controle. 62 a bordo, com o cara de 45, com o cara de 40. Não entendi o que eu fiz. 162, 162 a bordo. Tá, e aí, já alfa ponto de espera, sobre torre 18.6. Já, 18.6. É 6259, aos 18 decola, chama agora o controle no 20.8, bom voo. 208. Xander, 6259. 6259, contato radar, supra nível 360, perfil da EL. 360, perfil da EL, 6259, pode mandar EL, tá presente? Autorizado. Tá, é Alfa Bravo Papá, curva agora à direita pro 070. Voo 601, tem nível de decolagem, pista no zero, vento 1 no 60 graus com 07 nós. Obrigado, decolagem 0.